Confidence Man around 3.0 mile approach, deliver. Presente a banda de farol cruz final da 1-0, reporte funcional para o site 5. Informo o Alfa Sierra 50, farol de Tatuã 500 pés. Decolagem autorizada, sistema nas pés. Vento 090 graus, 090 nós. Região 05, Alfa Sierra 50, cruz seguindo para o corredor Axé, 1100, que é partido do Alfa Drácula. Confirma o 05? Região 05, tráfego superado pelo autorizado do Fato 4, 390 graus, 109. Autorizado por Fato 4, 105. Joga passando, tráfego superado, 97, um farol de estação de controle, 120218, mau voo. 120, graças. Sujeão, com controle lá, e eu estou tornado, toda a ponte de olho falando. Bom dia, até sobre o metro de Zó, escolha a chave. Corredor Axé, Porta Serra de Zó. Jão 05, presente, não tem aqui, assustar isso, partido Zó, contrato do Corredor Axé, Porta Serra de Zó. Tração de indireto, se autorizado. Sim, da presente chame controle, 120218. 120, guardião. Tudo, guardião, agora aqui. Continua. Agora nós temos o controle, tá, é pra gente de... E o Batuzi, na sala do policial. Para todos. 1-3 1-3 1-3 1-0. Encontre no ponto de espera da Astra, 831-09. Airways Front. Fala 52, libera direito, chame o solo 121, décimo ao norte. Ponto curva esquerda para o 095, terá como limite radial 325, solo 2. Quando você está feliz para a federação? Região 08, decolagem autorizada, pista 1 a 7, vento 0 a 0 graus, 1 a 1 mais. Salvador. 3733, era seguir tráfego 3 horas, 1,3 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.500 pés, direção número 2.003, era 2.320. Será procedido como número 2 na aproximação. Decolou aos 5-8, mantenha a torre 3 mil pés, após curva à direita na Serra de Leda, estou em controle, 1-10-0-8, montou. Chamada 3-1-1, contato no dar na decolagem, saiu do céu 1, leve de voo 3-8-0. Senhor, até a frota 3 no país, após curva direita, já do lado. Para o 733, para o localizador curva direita, na proa 155. O 7502 para 4.010, hoje estima 0 na loja. 4.000 com 1.019, azul 2.780. O 0254, vive para 2.309. Alfa Juliette, Romeu Bandia, prossiga. Romeu Alfa Juliette, Romeu Bandia, torre, prossiga. O 733, 4 da contra por 12 horas, meio dúzia de milhas, entrando 2 no trem, via você na direita. Visual está 10 do 3895. Eu vou trazer o ciente Túlio, 1-1-8-1-9-5. 2895. 2895. Para eu autorizado o procedimento. O 02584, deixa para 4.003, ajuste na 0 na loja. O 02584, para 50 metros, esquerda para o 020, já com o limite, radial 270, sobre o bom dia, Salvador, está 3896, passando em dia Serra, final da 10, visual. Bom dia, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780, vai ser uma versão do Dona. Direto Dona, 2770. Grandilhas, prossiga. Sucesso do Regra de Visagem, Costa Paripe e Vitorinho de Gília. 02584, reduz a velocidade para 200 reais. Agora, onda 00 grau, 099. 59, obrigado. Sorriso, Salvador, muito bom dia. Aérea 273, estabilizado o localizador. Aérea 2733, bom dia. Continue para cima, seu número 2, agora eu tenho o seu desconto. Acendo, 2733. Vai em linha agora na pista, guardando o serviço do colégio. Tá certo, Norte, Azul 2780. Espera 254, você para 2 de metal, está autorizado o procedimento, estamos estabilizados. Autorizada, piscina 0, ventura 20, 0 graus, 1 0 9. Filho, decolagem, piscina 0, voo 2171. Vamos dar bom dia, 2065, posso esperar a próxima. 2065, bom dia, mantém um ponto de espera. 184, ponto autorizando, pistão no zero, ventura 00 e alta na 09. Autorizado pouso para o posto 02584. João 2065, decolado ao 13, chame o controle de Salvador, 120, no último último, bom voo. 208, bom dia, 2065. Serinha Juliette, você chegou avistado visual com o Legacy da Corsair no final do ano zero? Azul removido da Corsair. Aí você com o número 2, aguenta o seu esposo. Pescou no ponto 2, aguardando o Vista Juliette. Autorizado, pista 1 no 7, dentro 090, grau 089. Autorizado no 7. Ingressa na Juliette, parte Índia, repartindo o ponto de espera. DF, faz, quer reportar, DF. Eu estou com a uniforme, direcionação de cultura técnica. Primeiro 4000, contato o radar, nordeste do voo de Salvador, 71 milhas, mantém nível de voo 100. Afirmativo, aponte com onde voo bom e reporte dela. Rumba 17, represente voo ITAP, rumba 17. Oscar, visto uniforme, informa o tráfego do 207.000, mesmo rumo, mantendo nível de voo 070, ao Charlie 208. Ingressa na pista, liderando parte de autoridade. Ingressa na pista e após tomará liderando a mesma parte de autoridade. Guardião 08. Guardião 08, serviço será encerrado 5,6 milhas. A sudoeste do Velho Salvador, mantendo o voo no 00, chame o controle de leve, frequência 120, decimal 1 no voo. Voo 2065, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, no secundária 128, decimal 35, da volta. Serra. Golfo Serra, descida autorizada até o nível de voo 0620. Golfo Serra, descida está autorizada até 050. Uniforme repartindo porta de espera, o cilindro 019. Romulo 7, informa o tráfego, posição de 9 horas, 8 milhas no rumo nordeste. Está nivelando agora no 060, ao Charlie 208. O Papatango Oscar Golfo Serra, informa o tráfego na posição de 3 horas, 7 milhas no rumo norte. Está cruzando 5400 até o 050, ao Eco 190. Bruno 7, está tudo em sequenciamento, direita para o 040, limite ao lote. Vitor informa, autorizado 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado final, procedimento do elétrico foi da pista no 0, resposta habilizada. Chegou no 7, aguardando descida. Diga. Você já chegou até a ponta de espera? Sim, é quase na ponta de espera. Rota 207, até a dedicação, deve ser chegada a aberto para o nível de voo 050. Quando você dirige até a parte de rádio? É o passo 4 e a parte de pista livre. 7, a descida está autorizada para 3.000 pés, o ajuste 1.08. Autorizar a descida até nível de voo 070. Juliette, não é que nível está na chave táxi? Eu vou no 230, muito bom dia. Um ponto para a Bruno 230, bom dia. Autorizada a linha de decolar. Está 1-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, Oh. Serra, autorizado nível de voo 050. Me informa, servidor de graça, repartição para decolagem. 14207, reduz a velocidade para 220 nós, 220 nós. Telefone, completa final, chama 12198, versão 95, no posto. Abraço, Flores, 295, no posto. Azangosta, Golf, Sierra, eu estou com sequenciamento direita para o 055, limite ao lote. Azangosta, vetor uniforme, bom dia, continua aproximação a 40, direção de ponto. Informo a aeronave da Gol, a linha da corda no Pará, está iniciando o lote. Afirmativo. Poderia, por gentileza, confirmar o vento, a extensão de pouso na 17? Espero na 0 graus ou na 09. Propondo o vento de regra da presente, se possível, um tráfego pela direita ou um base direto para 17, acho que eu vou ter Gente, filtro uniforme, uniforme, agora ao 310, libere a sinal da 1-0, prepare base pela direita, faça uma base longa para a pista 7. Imagina, vou na esquerda para a base longa da 1-7, acho que eu vou ter que falar. Possível, radião 05. Autorizada, estimação, será que o 0-0 grau de 1-1-9? Radião 05. Confirma o local sobre o voo, vai ser o certo. Tente o guardião 05. Decolou 3, não deixa me controle 1, 20, decimal 8. 20, decimal 8, obrigado, bom dia, 1, 2, 3, 0. Informo o tráfego na posição de 2 horas a 6 milhas, mantém 500 pés, é um asa rotativa, não interfere na sua aproximação. Controle Salvador, bom dia, o Rono 230 cruzando 1700 pés. O Rono 230, contato radar na decolagem, só dizia saída FUCA nível 370. Saída FUCA, posteriormente JAMO e o Rono 230. Aos 3 anos, para o Estatuan, chame o controle Salvador 120, decimal 8, mantendo no 1000 até o Céu da Barra ou liberação do controle. Gente, mantendo a hora prole para o Estatuan, controle 1208, mantendo no meu pé até o Céu da Barra ou coordenação do controle. Delta Bonifácio. Ingressando ao final 11-17, baixado travado, Oscar Vitor Costa. Batendo baixa, Vitor Uniforme, tudo autorizado, pista 107, dentro 080, grau 089. Passando Delta 9, informe, decolação 1-7, mantendo a torção. Delta 9, informe, regra de voo visual, via corredor axé, 1-6, informe, temos um tráfego de asa rotativa na região do Iguatemi, fica dentro ao mesmo, mantém 500 pés. Delta 9, corredor axé, atenta ao tráfego de asa rotativa. Delta 9, informe, agora chegou o sistema, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste na 0-8. 7 é ponto visual estabilizado no LS. Visual estabilizado, 1-7. 7 o rumo, 1-7, chama a torre 1-8, decimal 95, no posto. Para a bordo. Salvador, bom dia, 1-7. Rumo, 1-7, bom dia. NH-0-8, continua a aproximação, aguarde a autorização do seu posto. Esperando, aguardando. Passando gosto, Alto Azul oficial, informa o trato a posição de 1h07, é um asa rotativa, o mesmo a 610 na região do Guatemi, não interfere a sua aproximação. Positivo, autorizado o procedimento, Alto Azul se tiver condições de manter velocidade e controle agravante. Achei o Alto Azul de forma autorizada, o backtrack. Segue de Apapá até o 45. 1-1-7, general no 0-1-8, autorizado o pouso, pista 1-0, centro. 1-0-0 graus, 1-1-9. 0-1-7. Adião 05. Informação entrar, temos um tráfego de Blue Papa 28 Alfa, que está passando para o de Itapuã, batendo o corredor Axé a 1000 pés. Cruz de novembro, acione identificação. Novembro, contato radar, mantendo nível de voo 100, afastado a nordeste de Salvador a 71 milhas. Voo em posição golf e reporte da descida. Azul 4207, estação de sequenciamento, mantém a cruz 215 limitado ao lote, vai seguir um caravana final que está agora passando duna com 150 de graus.